Repertório Novo. Show! Sucesso! Vocês sabem essa aqui, vocês sabem demais. Diogo Dourado. Olha a batera. Louco pra te amar, chego pro jantar e a mesa pra ver você chorar, roupa do sofá, sem motivos algum. Como é que é? Dizia vai e que já não dava mais. Eu quero ouvir vocês, cada vai. Como não, se é separação, de onde é o trovão que anuncia quando a chuva vem? Hoje eu saí sem me despedir, só porque eu achei que estava tudo bem. Não me leve a mal, briga de casal, as outras todo mundo tem. Se é pra te esquecer, como vou viver se eu só tenho você e mais ninguém? Não tenho nada além de amor pra te dar, mas trouxe flores se quiser ficar. Música linda. Portal do Arrocha. Quando eu perguntei aonde é, fui tão fria, nem ouvi a sorte, se vai e que já não dava mais. Canta, meus amores, quero ouvir, vai. Como não, se é separação, de onde é o trovão que anuncia quando a chuva vem? Hoje eu vou sair sem me despedir, só porque eu achei que estava tudo bem. Não me leve a mal, brigas de casal, como as outras todo mundo tem. Se é pra te esquecer, como vou viver se eu só tenho você e mais ninguém? Não tenho nada além de amor pra te dar, mas trouxe flores se quiser ficar. Canta assim, vai. Mas trouxe flores se quiser ficar.